Pelo Matilha Nerd, este é o TretaCast. Fala pessoal, eu sou Eduardo Coelho, o Tokuro. Amiguinhos e amiguinhas, aqui é o Samuka. E hoje nós temos o primeiro convidado desse nosso piloto do TretaCast. Pois é, gente, aqui é o Jordão do FZCast. Vamos. A animação dele, cara, é foda. Olha só, são 11 horas da noite, você quer que eu esteja animado? Eu quero, ué. Ô, filho, a vida é a noite é uma criança. Eu nunca tô... Pra gravar com você, eu nunca tô animado, cara. Ai, ai, ele é revoltado, gente. Mas aqui você zoa, né? Aqui cê, só porque tá gravando. Semana que vem eu vou estar na leitura de e-mails do podcast lá. Semana que vem não, né? Daqui a 15 dias? Então eu quero ver. Eu quero você lá, porque eu vou zoar lá também. Você não quer na leitura de e-mail? Então beleza. GG. Combinado. Então é isso, pessoal. Esse programa a gente vai fazer um meio que um teste. Por enquanto, só eu e Samuka sabemos do tema. Jordão... Vamos fazer um podcast errado. Ó, oh, rapaz. Amiguinho, amiguinho. A gente chamou o Jordão de paraquedas, que vai ser todo o programa assim. A gente vai chamar alguém e sem ele não vai saber de nada e vai se fuder aí na nossa mão. Na mão. Ou não. Ou sim. Ou não. Ou sim, você não sabe. Vamos lá, vamos ver. Então vamos ao tema. 50% de chance. Toca a musiquinha. Jordão. Ah. O tema é o seguinte: enforquei minha irmã de brincadeira e acabei matando. Como esconder o corpo? Como esconder o corpo? É. Pois é. É, cara, é só você fazer com os bons e velhos mafiosos. Você coloca numa banheira, se limpa tudo com alvejante, corta em pedacinhos, coloca dentro de uma sacola com uma bola de boliche, vai, pega um barco e joga no mar. Caraca. Primeiro que você errou a sequência. Primeiro não, você pega a ela, sequência corta... É minha. A sequência é minha. Ah, não, então, peraí, tem que fazer isso na banheira. Tem que fazer isso na banheira. Você joga na banheira, põe o alvejante aí que você corta? Sim. Caralho. Não é o contrário, não? Você põe na banheira, corta e aí whatever. Joga o alvejante. Eu já dei o alvejante é por último, tem que limpar o sangue. E depois disso, só isso que você vai fazer. Cara, você quer que eu esconda o corpo. Simples assim, entendeu? O resto é o resto. Você não disse qual que você faz. Você tem que pensar... Não, mas peraí, você tem que pensar nos detalhes. Ah, se chegar pra mim e falar, ah, onde está sua irmã, o que aconteceu com ela, você viu ela, alguém ligou, eu falo, não, mãe. Ela saiu falou aí, que ia viajar por uns tempos, ia sumir, não sei como foi, não. Cara, eu fico imaginando essa coisa, que bosta, cara. Tipo, enquanto estou trocando de canal na TV. Consciência nem pesa, né? Filha da puta. Not at all. Olha, eu tava pensando em jogar ela num concreto aí, saca? E esperar secar, mas eu lembrei do negócio do Mythbuster, cara, que eles pegaram um porco, jogaram no concreto, aí o porco apodreceu, deu umas bolhas no concreto, o concreto desceu, aí descobriram, saca? E fedeu pra caralho. Então não dá. Caralho. Não dá, essa do concreto não dá, velho. Essa do concreto é meio pesado, né, cara? Ô, cara, mas eu vejo isso em filme o tempo todo. Você ia fazer o quê, Toguro? Você... Na minha situação, vocês me colocaram. Ah, vamos lá, vamos pensar o que eu poderia fazer. Não, vamos pensar não, você tem que pensar. Não, eu vou pensar, foi uma forma de expressão. Aham. Musiquinha, hein? Ah, Tempo! Pô, foda que, tipo assim, você queimar o corpo, né, vai dar uma fedentina do caralho e não vai ser a solução ainda. Cara, só eu dei resposta rápida, é isso mesmo? Vocês são os inúteis mesmo, né? Cara, Pô, ó, assim, se eu jogar no triturador... Não. É porque, assim, essa também seria a minha resposta óbvia. Eu tentaria fazer pedacinho, limpar tudo com um alvejante ultra forte e ir embora com um saco, cara. Mas nunca vi essa porra dar certo. Ô, cara, como é que no é? Cinema não dá certo, mas não. Na vida real, cara, é tanto crime. Olha só, já viu filmes de máfia? É assim que acontece. É, cara, mata o cara e pega o canole, só. O cara tá se passando pelos filmes de máfia. Ah, vai tomar seu cu. Ué, você quer alguma coisa peraí, mais peraí, você diferente você já ocultação matou de cadáver? Não, vamos lá, você já matou alguém? Eu? Aham. Uhum. não posso responder isso, mas o advogado falou carioca, pra não responder. Né, cara? Nossa! Não brinca com isso, cara. Não brinca com isso. Ó, eu não posso responder isso. Eu sou carioca também. Então... Assim, digamos que eu conheço pessoas que conhecem pessoas. Diz ele que é um cara perigoso, hein? É, eu sou... Eu não posso falar isso em gravação, já falei. Só em... Tá bom, tá bom, tá bom. É cada um. Olha, eu acho assim... Não, agora, eu fosse fazer um negócio, se eu fosse usar realmente minhas habilidades, eu pagava um cenzinho aqui pra um pessoal de uma favela ali de cima, cara. Eles resolviam o meu problema rapidão, cara. Não, aí caralho, o seu cenzinho é virar favor, cara. Nunca se faz isso. Se você quer um bom trabalho, você faça você mesmo. Ah, cara, acho que na situação do dólar atual, velho. Não, eles iam, cara, eles iam depois te chantagear. E o cacete é quatro, sabe qual é? Eles iam dar um jeito. Tem essa possibilidade também, cara. Aí vira uma espiral de exatamente. Entendeu? Você tem que fazer você mesmo. É, então como... É, peraí, agora realmente você pegou minha ideia, velho. Agora... Você realmente falou a ideia de todo mundo antes. Agora que realmente eu tô pensando. É. Vocês odeiam suas irmãs, né? Se, eu não sei se o Jordão tem irmã, mas vocês odeiam. Eu tenho irmã, mas eu gosto dele. Não, eu tenho uma irmã. Por isso que eu mantenho vivo. Ah. Quando me irritar, quem sabe eu já tenho uns planos na minha cabeça. Caralho. Te amo, meu irmãozinho. Tipo, eu tenho a minha irmã, amo ela. Você sabe, você conhece ela, Tokuro. Você sabe como é que você já viu a gente junto. Mas você me perguntou um negócio, eu tô tentando responder da forma mais prática possível. Negócios são negócios, Tokuro. Ok, ok, então tá. Então vamos partir pro segundo tema, já que vamos. Jordão ferrou com a gente. Ah, tá, desculpa. Essa Jordão, a gente queria que você ficasse mais medinho, sabe? Eu não tenho medo, cara. Louco! Ele não tem tá medo, então. Vou te dar um programa no Discovery Channel lá com o Bear Grylls, tá? Ah, aquele programa é legal pra caramba, cara. Você não tem medo, hein? Vamos lá, manda o próximo. Hit me. Vamos lá, então, hein? Pá! Segundo tema, hein? Vamos ver se vai demorar um pouco, pelo menos. Fui entrar naquele site pornô e achei um vídeo meu. Como encontrar o culpado? Como encontrar o culpado? Ah, cara, pra que eu vou querer encontrar o culpado? Depende. O que eu tô fazendo no vídeo? Tô comendo cocô? Ué, o que você vai estar fazendo no vídeo pornô? Eu tô no site com a mulher, pornô. Ótimo. Vou deixar lá, ué. Eu não tenho vergonha do meu coelhinho. Corpo, né? Cara, sei se lá. Eu tô fazendo uma coisa, é porque eu não tenho vergonha de fazer aquilo. Então por que eu iria querer saber quem é o culpado? Não. Tá bom. Mas é assim, e se você tava lá e falar, peraí, amiguinho. Você está lá no momento de intimidade, na treta, na zoeira e tal. Aí alguém te filma, sem você saber, sem saber. É que você vai caçar esse culpado? É, tipo, você abriu o site e tá um surprise motherfucker, sabe? Assim, pressupõe-se que você já anda fazendo essas tretas antes. Pressupõe-se. Com uma frequência. Não, olha só, ele tá revelando o quê? Vamos lá, então. Pressupondo o seguinte, vamos lá. Isso, eu moro no segundo andar de um prédio. Você vive uma vida dupla, seu infiel. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Eu moro no segundo andar de um prédio. Pra alguém ver alguma coisa fazendo, alguma coisa constrangedora que eu não queira que as pessoas saibam, as pessoas seriam ver pra minha janela, então eu sei mais ou menos de onde eles viriam. Entendeu? Uhum. Mas até aí, eu sou uma pessoa cautelosa. Se eu quisesse fazer uma coisa que me constrangedor, minha janela estaria fechada. Então, isso você já reduz... Pro pessoal, só as pessoas que frequentam a minha casa, certo? Certo. Ou errado? Certo. Muito certo, bem. Certo. Aí dentro da minha casa tem que frequentam a minha namorada, né? Meus pais, meu irmão, a diarista, que eu quase não vejo, e tem a minha cunhada. São essas pessoas. Minha cunhada não mora aqui, nem minha namorada. A menos que tivesse brigado, ela seria uma suspeita número um. Tudo bem. Não foram meus pais, porque senão teria levado esporro, em vez de eles terem gravado. Então só pode deixar ou meu irmão ou a empregada. Aí eu teria mas que ver outros, seus pais outros métodos. Trolls? Não, não são. Trolls? Mas não são. Caraca, mas não são. Pô, cara, missão. Eu tô, você fez uma pergunta, botaram uma situação muito pior e estou lhe respondendo. Tudo bem, não. Tá certo, certo, certo. E profissionais do sexo que eventualmente o senhor pode ter contratado? Desculpa, cara. Em um momento de misoginia, sou infiel. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu nunca precisei desse tipo de serviço. Ô, louco! Agora, se você precisou um dia, beleza, velho. Cada um tem cada um, né? Olha ele tentando virar a situação, hein? Então o senhor é um preconceituoso. É, ué. De jeito nenhum. Cada um tem você seu trabalho. Você discrimina é um trabalho justo pessoas. Com qualquer um. Agora, eu não preciso. Mas peraí. E se eu não precisar e quiser contratar do mesmo jeito? Tipo, ah, tô sem nada pra fazer, toma aqui, vamos lá. Não, ué. Você podia fazer outra coisa melhor, né? Olha a discriminação! Ah! Olha a discriminação! Ah, você garoto. Podia muito bem ligar, porque, cara, olha só. Se eu fosse fazer uma coisa dessa, vamos botar. Se eu fosse fazer, primeiro que eu estaria solteiro, não estaria num relacionamento, certo? Então, estaria solteiro e necessitado. Se eu tô precisando de um serviço desse, é porque eu tô atestando que eu não consigo fazer de graça, certo? Eu não sei, cara. Eu não sei. Não, peraí. Isso daí eu não sei, cara. Não, eu tô tentando entender a conexão entre estar necessitado e ter que requerer o serviço. Você simplesmente pode estar. Você tem de graça bom, ou não? Olha só, todo bom e velho solteiro tem a sua listinha. Sim. Tá. Mas se vocês não têm e são solteiros, tá na hora de ter. Não, entendeu? Não, peraí. Tem a listinha. Não, tem entendeu? A listinha. Nada que uma garrafa de vinho e um bom macarronada não resolva o final da noite. Eu acho que uma listinha é pra coisas convencionais. Se você quer. E isso não é convencional. Isso não é não necessariamente, é cara. Eu posso pedir pra ela vestir uma eu roupa tenho, de, olha só, de ovelha. Eu tenho, mas aí você uma é amiga na minha listinha não porque vai fazer não... uma roupa de ovelha, ué. Mas eu não quero uma roupa de ovelha. Eu quero saciar minha. Mas eu quero a roupa de ovelha. Não a minha psicológica de maluco. Ele quer amor, gente. Não, cara, eu não quero amor. Eu quero sexo com uma menina vestida de ovelha. Eu tô sendo claro. Eu estou cara, pagando por um sexo com uma menina de ovelha sem câmeras no RedTube. Tudo bem. Você comia ovelhas? É isso que eu ia perguntar, cara. Você comia ovelhas e sente essa necessidade, é isso? Não, apareceu aí uma oportunidade, por que não? Peraí, comer uma ovelha? Não, comer ovelha eu como, vira e mexe, mas... Caraca! Comer... Tokuro, próxima pergunta, por favor. Deixa eu ficar com esse papo. Tá piorando, né? Eu não quero ir tão fundo assim. Vamos lá. Próxima pergunta. É o último. Carne de cordeiro é muito bom, tá? Ai, que bom que ele foi especificado. O lombo, principalmente. Não, ele tá especificando agora porque ele precisava cagar de novo. Próximo. Próximo e último, hein? Ah. É, sua namorada chega no banheiro e te vê, né, como é que eu... Praticando o coito próprio, olhando uma revista. O que você falaria pra ela? O que eu falaria? É, qual seria a desculpa? Eu tô lá sentado na privada, com o dildo cujo na mão, né? Isso. E ela abre e fala, peguei você, pegadinha do malandro. E aí... Cara, é você isso? Parece tão pegadinha do Gugu. Clodonha, é. Foda é o cara assustar e gozar na hora. Então, tipo, oi, Ben, saiu. Ah, meu amor, não sabia que você ia chegar agora. Pera aí, ela não ficaria bolada. Ou estou esquentando pra você. Porra, meu amor. Entendi. Porra, entendeu? Cara, e você? Eu não tinha pensado nisso, cara. Pois é, a gente tá tão acostumado a ver reação ruim, cara, que a gente esquece que pode ter reação positiva. É verdade, cara. Exatamente. É verdade. Porra, obrigado, Jonathan. Você mudou o meu pensamento agora. Então eu posso convidar a minha esposa pra me juntar com a minha amante, velho, na cama. Caralho! Caralho. Não tem, não tem problema, tu. Ele já tá com... Você é casado? Cara, graças a Deus ele não é, velho. Porque... Ah, tá. Então, você te guarda esse negócio, quando ele casar, a gente chantageia ele. Se casar, né? Que quando eu casar, eu vou casar com alguém tão doido quanto eu, cara. Pode ter certeza. Que vai aceitar você e amante, né? Tem que ser, velho. Não, eu vi esse negócio no Nip Tuck uma vez. Desde então, é o meu objetivo de vida realizar isso. Sério. No final... Minha esposa me pegar com a minha amante na nossa cama de casal. E eu convidar ela e ela aceitar. Eu vou realizar. Caraca, isso. Caraca, você ficou tão filme pornô, né, cara? Isso é Nip Tuck, é uma melhor série do mundo. Não. Onde sai favor, na frente, deixa eu viver minha, deixa eu viver minha fantasia, por favor. Respeito. É fantasia de ovelha, né? Também. Ele vai comer o lombo. O lombo da ovelha. Valeu. O cara ficou bem. Valeu, Samuca. O cara parou uns 3 minutos. Você sabe que isso tá sendo gravado, né? Você sabe disso. Ó, eu nunca me arrependo de nada. Não me orgulho de algumas coisas. Mas admito tudo que eu fiz. Ah, então você já comeu ovelha? Claro. Ah, camisinha, né? Pelo menos. Não dessa forma. Eu nunca fiz sexo com ovelha. Isso vocês podem ter certeza. E ele não falou com animais. Você já fez sexo com algum animal? Só virando a pergunta aqui. Eu? É. Não. Conheço gente que já. Ah. Filho, eu tô em Minas. Você acha que isso não vai acontecer aqui? Ah. Tem ovelhas em Minas? Não, tem boi, tem vaca, tem um monte de coisa. Tem cavalo, tem... Ah, água. Mas ovelha não. Ovelha, eu nunca vi criação de ovelha por aqui. É, tá. De verdade. Tá bom, gente, chega essa porra. Deixa eu dar um obrigado aqui, desculpa pelas perguntas. Não, beleza, cara, disponha. E é isso aí, até a próxima. Ah, beleza. Até a próxima, Samuca. O quê, meu amigo jornal? Meu amigo jornal, muito obrigado. A gente pode dar coisa. Cuidado, cara. Ai, caralho, eu queria falar coisa. Não, protegido, a gente vai com proteção. Caralho. Proteção no joelho. A gente pode dar coito? Caralho. Olha isso. Olha o Tocura. Não, Tocura, eu não quero dar coito com você.